FM. É isso aí, ZYD 972, Rádio Cidade Perdura 93,9, Tatuí, São Paulo. É um prazer estar contigo na sexta. Eu sou o André Aguiar. Tô abrindo a bem a última hora já na tarde de hoje, né? Daqui a pouco o Vlad tá aqui. Bom, até lá tem o Ternura Online. Na Ternura, sempre mais. Vamos às manchetes do programa de hoje, sexta-feira com